Dei, Gustavo da VS que comanda a porra toda. Ah, esse é o set mais comentado da história do funk, tá? É o 7:24x48. Vamos começar! Vambora! Eu não vou mais te atender, não vou mais te ligar, não vou mais te atender, não vou mais te ligar. Cansei de você, para de perrecar. Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar. Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar. Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar. Tô no baile do Gustavo, várias mina pra transar. Não vou mais te atender, não vou mais te ligar. Cansei de você, para de perrecar. 24 por 48, dentro do quadro relógio quebrado. 24 por 48, dentro do quadro relógio quebrado. Vai, faz um agrado pra mim, cê tá gostoso por te degustar. Vai, faz um agrado pra mim, cê tá gostoso por te degustar. Cê tá gostoso por te degustar. Cê tá gostoso por te degustar. Respeito brabo, que o moleque é enjoado. Pra te comer ele pede por favor, depois que ele come tchau, obrigado. Pra te comer ele pede por favor, depois que ele come tchau, obrigado. Pra te comer ele pede por favor, depois que ele come tchau, obrigado. Respeito, respeito brabo, que o moleque é enjoado. Respeito, respeito brabo, que o moleque é enjoado. 24 horas no rolê, hoje eu tô sem sinal. Se minha ex me ligar, vai dar caixa postal. Hoje eu tô com o VS nelas, tô tacando pau. Hoje eu tô com o VS nelas, tô tacando pau. Hoje eu tô com o VS nelas, tô tacando pau. Tô tacando pau nelas, tô tacando pau. Tô tacando pau. 24 por 48, tá drogado com ela no quarto. 4 e 20 acelo o balão e o resto do tempo na transa brisado. 4 e 20 acelo o balão e o resto do tempo na transa brisado. 4 e 20 acelo o balão e o resto do tempo na transa brisado. 4 e 20 acelo o balão e o resto do tempo na transa brisado. Já é Gustavo da BS, eis a porra toda. Vai, vai, vai, vai, dono do puteiro. Esse é o set mais comentado da história do funk, tá? É o 7:24x48.